O jogador precisa escolher dois personagens diferentes, podendo combinar entre os personagens de Street com Tekken. As partidas ocorrem uma jogabilidade 2D, tal qual os jogos principais de Street. E assim como em Tekken Tag Tournament, para vencer uma rodada, o jogador deve eliminar apenas um dos dois lutadores do oponente. Também é similar a Tekken Tag Tournament. Cada dano provocado gera um dano total e um dano provisório. E quando o jogador troca de personagem, a vida do personagem em espera irá regenerar essa parte. Indo para as particularidades de cada lado, os personagens Street tiveram seu esquema geral praticamente preservado, com alguns personagens recebendo golpes novos e todos podendo executar mais sequências em meio ao ar. Os personagens de Tekken, como estão em um jogo 2D, tiveram que ser adaptados, então os target combos que possuíam nos jogos 3D aqui se tornaram os ataques únicos, tal qual os personagens de Street. E também ganharam golpes especiais, alguns originais, outros inspirados em golpes dos jogos 3D. Por conta da jogabilidade nos jogos 3D ser travado em curtas distâncias, todos os personagens ganharam habilidade que ajuda a reduzir essa distância, o que ajuda, ao mesmo tempo que faz com que os personagens funcionem bem apenas em combate próximo, deixando sem muitas opções e ferramentas a longa distância. Falando em aspectos gerais, cada personagem também tem acesso a um agarrão, apertando os dois ataques leves, a trocar o personagem atual para o reserva em meia luta, apertando os dois ataques médios, e um ataque lançador que coloca o oponente no ar e troca o personagem do jogador com o reserva, podendo inclusive dar sequência aos ataques enquanto ele estiver em meio ao ar. Basta apertar os dois ataques fortes. A barra de cross é segmentada em três partes e desempenha múltiplas funções. A mais básica é para o uso de especiais EX, que funciona exatamente como em Street 4, dando propriedades únicas aos ataques especiais dos personagens. Cada personagem também possui um Super Art, que custa dois segmentos da barra de cross e é executado com o uso de um comando especial, mas os três ataques do mesmo tipo, muito mais acessível. No geral, os Super Arts do lado dos personagens de Street Fighter são os Ultra Combos de Super 4, mas com menos tempo de animação, enquanto que os Super Arts do lado dos personagens de Tekken são novos e relativamente bem elaborados. Como mecânica defensiva, existe o Cross Cancel, que é o custo de um segmento quando o jogador bloquear um ataque do inimigo e depois apertar para frente em ataques fortes, e irá executar uma animação semelhante a um especial EX e joga o oponente para longe, perfeito para evitar pressão. Também, ao custo de um segmento da barra de super, tem o Switch Cancel, permitindo o jogador trocar de personagem em meio a um combo. No geral, é o jeito mais seguro de trocar o personagem, ao mesmo tempo que abre a janela para combos muito únicos e apelões. Um facilitador para jogadores menos experientes, existem os Quick Combos, que ao apertar um ataque leve mais um ataque forte de tipos diferentes, ao custo de um segmento realiza um combo automático. Cada personagem tem os seus Quick Combos próprios, mas eles podem ser customizados. Custando a barra de cross cheia, tem o Cross Assault, que ao realizar um quarto de círculo para trás mais os ataques médios, o jogador troca de personagem e os dois começam a brigar simultaneamente com o oponente por um tempo limitado. Um recurso que, nas mãos de um jogador experiente, pode se tornar algo fatal. O uso final da barra é o Cross Art, onde executando um quarto de círculo para frente mais os ataques médios, o personagem utiliza uma sequência de ataques lembrando o Super Art e depois troca de personagem que emenda no Super Art dele. Na versão original, essa é a única maneira de remover o dano provisório do oponente, e esteticamente é muito bonito de executar. Ainda fora do uso da barra, existe o Super Charge, que ao segurar o botão de ataque de um ataque especial, permite que ele vá de um especial normal para a versão EX dele, e segurar ainda mais ele se torna um Super Art, uma mecânica nova muito interessante. E ainda é possível realizar um Super Charge a partir da versão EX para alcançar um Super Art em ainda menos tempo.